O empréstimo consignado é uma medida provisória do governo federal para os beneficiários de programas sociais de transferência de renda, como o Auxílio Brasil. O empréstimo não pode comprometer mais de 40% do benefício e a taxa de juros não pode passar de 3,5%. Entendo o empréstimo e o desconto. O empréstimo consignado é um tipo de empréstimo em que a prestação mensal é descontada diretamente da folha de pagamentos. Para saber tudo sobre esse assunto, acesse o G1.